Amém? Vamos estar lendo Números, capítulo 20, a partir do versículo número 2. Números, capítulo 20, a partir do versículo 2. Não havia água. Diga, não havia água. Para o povo. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, e nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante deles, falai a rocha. Falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo de diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Amém. Somente até aí, querido. Irmão, essa história para mim, a Bíblia, é um dos milagres lindos do Antigo Testamento. Quando o povo de Deus, eles haviam saído do Egito, vocês sabem dessa história. Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do deserto, para tirar o povo, aliás, do Egito. E aí, querido, para poder sair do Egito, ir para a terra preciosa, para a terra prometida, para a terra de Canaã, para a terra que manda leite e mel, eles tinham que passar por um deserto. Irmãos, eles não tinham que ficar no deserto. Eles só tinham, sabe quanto tempo que eles tinham que caminhar? Eles tinham que caminhar 3 dias. 3 dias de caminhada, contando tempo de descansar à noite, aquele povo, devagarinho, 3 dias, porque tinha crianças, tinha mulheres e tinha idosos. Senão seria um dia só. Era um pedaço pequenininho que eles tinham que andar. É uma distância muito pequena que eles tinham que atravessar, mas ali eles tinham que atravessar um deserto. O que aconteceu com aquele povo? Aquele povo, o caminho que eles gastariam 3 dias, ou no máximo 4 dias eles gastariam andando a pé, eles gastaram, sabe quanto tempo? Sabe quanto tempo, querido? 40 anos. Um pedaço de terra que eles tinham que passar andando 3 dias, eles gastaram 40 anos caminhando no deserto. Sabe por quê? Porque eles pecaram contra o Senhor. Irmãos, eles haviam visto os maiores milagres que já aconteceram. Eles viram o mar se abrir. Eles viram, querido, Moisés tinha uma vara, que aí você vê a palavra bordão, é uma vara, aquela vara do pastor. E aquele bordão, Moisés tocou na água lá no Egito. E a água virou o quê, querido? A água virou sangue. Moisés, querido, tocou no mar vermelho e o mar se abriu. Aquele bordão, Moisés jogou ele no chão, ele virou cobra. A vara de Moisés, ela virou cobra na frente de Faraó. Aí o Faraó chamou os mágicos dele e falou: seus mágicos, vem aqui, vê se vocês também conseguem fazer vara virar cobra. Aos mágicos, muitos fizeram a varinha, né? Jogaram a vara no chão, e a vara dele, o que aconteceu com ela? Também virou cobra. Aí o Faraó abusou de Moisés: aí, tá vendo? Essa mágica, os meus mágicos também podem fazer, porque os mágicos do Faraó fizeram também. Você vê como é que o diabo é, ele também imita as coisas que Deus faz. fizeram a vara deles na cobra. Só que tem um detalhe: a cobra da vara de Moisés comeu as cobras da vara dos outros mágicos. Para mostrar, sabe o quê? Que o inimigo pode até fugir, mas o poder de Deus é maior. Então, Moisés viram muitos milagres. Aí, de repente, eles passaram fome na caminhada. Moisés levantou aquela vara para cima e aconteceu? Choveu maná, que era o pão do céu. Quiseram comer carne? Deus fez chover as codornas. E eles comeram as codornas. Só que, irmãos, você leu aí uma coisa. Teve um pedacinho na caminhada que faltou água. Irmão, faltou água para o povo beber. Alguém aqui já teve alguma situação que você ficou assim sem água para beber? Mas você fica com sede mesmo. Mas você imagina, irmão, você tem que passar uma hora sem beber água, não. Você passar um dia e o sol lascando em cima de você, o povo passou aquele momento de sede. E aquele povo, irmão, mesmo que eles viram a glória do Senhor, que agora o Senhor apareceu diante deles, agora o Senhor aparecia de dia com uma nuvem para fazer sombra e de noite uma coluna de fogo para iluminar o caminho deles. Mesmo assim, aquele povo, na hora que eles tiveram sede, só de água. Eles já viram Deus fazer tantas coisas. E na hora que eles sentiam sede, aquele povo endoidou. O povo ficou louco. O povo ficou nervoso. E o povo foi brigar com quem? Foi brigar com Moisés e com Arão, seu irmão. E foram falar: por que que você trouxe a gente para esse deserto? Para nós morrer nesse deserto? Aqui não tem pão. Aqui não tem água para beber. Aqui não tem figo para nós comer. Por que que você trouxe nós para o deserto? E começaram a lutar contra Moisés e fizeram uma contenda, uma rebelião. Eles murmuraram, eles reclamaram de Moisés, reclamaram do Senhor e eles queriam voltar para o Egito. O que aconteceu? Eu queria que você prestasse bastante atenção no que aconteceu. Qual foi a reação de Moisés e Arão? A reação de Moisés e Arão, eu queria que você prestasse, guardasse no seu coração. Eles saíram do meio daquela confusão, todo mundo gritando com sede. Ô gente, se tiver com sede, se você começar a gritar, a sede aumenta ou a sede acaba? Aumenta. E o povo começou a gritar e brigar com Moisés, a sede foi só aumentando. Então, quando você está com sede, e aí depois você vai entender o sentido dessa sede, adianta você gritar, chorar, semear, brigar, reclamar? Não. Porque a sede só aumenta. E essa sede significa, sabe o quê? Significa dentro do nosso coração. Aqui, querido, dentro do coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem, desde o presidente da república, o maior rei, o homem mais rico deste mundo, a pessoa mais mendiga, mais pobre, tem uma sede. Que não é Coca-Cola, não é o mais doce refrigerante, não é a melhor bebida, nem mesmo a água que você tem que pode matar. É uma sede espiritual, é uma sede de amor, é uma sede de vida. Por isso que Jesus chegou diante de uma mulher e pediu água, e aquela mulher ia dar água para Jesus, ele falou assim: eu te darei a água da vida. Jesus, ele é a água da vida, só ele pode matar a nossa sede. Mas, irmão, aquele povo estava enlouquecido por causa da sede. E aí, o que que Moisés já não fez? Eles saíram do meio da confusão. E diz aí o versículo 6, que eles caíram com o rosto em terra, diante do altar da vida. Lá tinha uma tenda de oração. E eles caíram diante do Senhor, eles se lançaram no chão, se entregando para o Senhor. Eles pediram ao Senhor: o que nós vamos fazer? O povo quer sede, o povo quer água. O Senhor mandou nós ir para esse deserto, e agora o Senhor está no meio do deserto. Deus me falou com Moisés: Moisés, cadê aquela vara que eu te dei? Está aqui. Pega essa vara. Está vendo aquela pedra? Porque lá era deserto, lá não tinha água. Mas lá tinha uma pedra muito grande. Está vendo aquela rocha, Moisés? Toca naquela rocha. E na hora que você tocar, vai sair água, todo mundo vai beber, e os animais vão beber, e vocês vão matar. O que aconteceu? Moisés e Arão foram lá e tocaram naquela rocha. E aquela rocha fluiu água. Irmãos, eu quero falar para vocês o seguinte: muitas vezes em nossa vida, nós passamos por deserto de vida. Até Jesus passou pelo deserto. E você não quer passar por quê? Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Deserto não é lugar de morar. Deserto é lugar de morar? Acho que é. Não. Deserto é lugar de passagem. Você passa por ele, mas você não fica nele. Se você um dia tiver que passar por um deserto, lembre-se que Jesus também, ele ficou no deserto 40 dias e 40 noites. Você, se passar por um deserto, lá na frente, você vai ver a glória de Deus. O que aconteceu, querido? Aquele povo estava no deserto, eles estavam com sede. Quando as pessoas estão no deserto, é normal a gente sentir sede. Por que as pessoas estão sedentas? As pessoas estão insatisfeitas. Por que as pessoas estão mal-humoradas? Por que às vezes as pessoas estão tristes? Por que as pessoas brigam? Irmão, você parou de pensar? Sabe por quê? Porque elas estão com sede. Porque elas estão com sede. Eu queria que você repetisse uma coisa. Qual foi a reação desse povo? Faltou água. Estamos no deserto. Não tem nada além de uma pedra. Sabe o que o povo fez? O povo reclamou. O povo murmurou. Mas reclamar não resolve o problema, minha irmã, meu irmão. Reclamar não resolve o problema. Só aumenta a sede. Eles foram querer brigar com Moisés. Irmãos, às vezes nós nos sentimos igual Moisés e Arão. Todo mundo vem brigar com você. Todo mundo vem exigir de você. Todo mundo vem cobrar de você. Todo mundo vem reclamar de você. Porque eu falo, você sabe por que as pessoas estão assim? Porque as pessoas estão com sede. Porque as pessoas estão com sede. E quando alguém vier brigar com você, alguém vier reclamar com você, tenha dó dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela está sedenta. E você não pode matar a sede dessa pessoa. Somente Jesus pode matar. Mas qual que é a sua reação? Quando você estiver no deserto, quando você estiver com sede, quando te faltar alguma coisa e você estiver lá dentro faltando alguma coisa para você, isso é sede. A sua reação, irmão, nunca reclame. Não abra a sua boca para reclamar. Sabe por quê? Reclamação é o louvor do demônio. Se adoração é o louvor de Deus, o diabo fica feliz e ele fica livre para agir quando você reclama. Não reclama. A Bíblia diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O povo podia lembrar: vem cá, está faltando água. Mas quando faltou pão, Deus mandou pão. Quando faltou carne, Deus mandou carne. Quando faltou caminho, Deus abriu o mar. Epa, esse Deus vai mandar água para nós. Eles reclamaram que eles não oraram. Irmão, a Bíblia diz em Lamentações: bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Em Eclesiastes diz que há tempo de falar e tempo de estar calado. Se você não tem nada de bom para falar, fique de boca fechada, mas não reclame. Não reclame, porque se você está com sede, a sua sede vai aumentar. Você vai orar ao Senhor. O povo reclamou. Mas eu gostaria que você aprendesse hoje a atitude de Moisés e Arão. Se você puder ler comigo o versículo 6 apenas, acompanhe aí silenciosamente. O versículo 6 diz assim: então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Oh, irmãos, olha que coisa, três coisas que eles fizeram. Primeiro, eles saíram do meio do Quando estiver no meio de gente violenta, gente reclamona, gente faladeira, gente que xinga, gente que murmura, sabe o que faz? Ó, sai fora. Sai fora. Sai fora. Primeira coisa que fizeram, sai fora. Segunda coisa que fizeram, foram para o templo, para a casa de Deus, a tenda da congregação, que era um lugar de oração. Eles foram para lá. E a terceira coisa que fizeram, sabe o quê? Eles se humilharam. Como que Moisés e Arão chegaram diante de Deus, gente? Chegaram igual o povo, ó Deus. Arruma água para nós aí. Não. Eles se humilharam. Eles caíram no chão com a cara na terra. E a Bíblia diz em Lamentações 3:29: põe a tua boca no pó para que haja esperança. Irmão, se humilhe. O que que Moisés e Arão fizeram? Eles oraram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. E o que aconteceu? Diz o versículo 6 aí, que a glória do Senhor apareceu. A glória de Deus não ia chequinar. É a presença do Senhor, aquele brilho. Imagina aquele brilho. Alguns autores da Bíblia falam que é como se fosse uma fumaça brilhosa. Outros falam que é como se fosse uma nuvem de glória. Outros falam como se fosse uma nuvem de fogo. Irmão, na verdade, é tão linda a presença de Deus que nada pode descrever, porque ela enche a terra e ela enche. Na hora que Moisés e Arão caíram por terra, e eles largaram aquele povo reclamando, e eles humilharam o Senhor, a glória do Senhor veio sobre eles. Irmão, quando você estiver no deserto, preste atenção no que o pastor está falando aqui hoje. Quando todo mundo estiver com você, coloque-se diante do Senhor, se humilha diante do Senhor, e a glória do Senhor vai te aparecer. A glória do Senhor vem sobre você, meu irmão. Que a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Então, quando você passar por uma situação assim, busca o Senhor, se joga nos pés do Senhor Jesus, porque Ele é a fonte da água da vida que sacia o nosso ser. Irmão, Jesus, Ele mostra a sua glória só para quem se humilha. Deus não mostra a sua glória para quem não se humilha. Você tem que se colocar diante do Senhor, se jogar diante do Senhor, se apresentar diante do Senhor, colocar tua boca no pó, se apresentar diante do Senhor, falar, Senhor, só o Senhor pode resolver o meu problema. A reação do Senhor, sabe o que Deus mandou fazer? Eu acho tão interessante que Deus manda fazer, às vezes, Deus manda a gente fazer algumas coisas que a gente pensa assim, ó, não vou fazer não, senão Deus vai pensar que eu sou doido. Pois, mas aí, vai lá e bate na pedra. Ou melhor, o versículo 7 diz assim, ó, fala com a pedra. Fala com a pedra. Já parou? Pensaria? Mandou você falar com a pedra. Jesus mandou falar, fala com o monte. Fala com a figueira. Fala com o vento, com o mar. Jesus falou com o vento e falou com o mar. Sabe o que é isso? É fé. Quando você abre a sua boca, e o que nós devemos falar? Que haja água. Fala com a rocha. O que é a rocha, querido? Sabe o que é a rocha? A rocha é aquela pessoa dura. Aquela pessoa seca. A rocha é aquela situação enrijecida. Aquela situação dura. Que ninguém vence. É aquela pedra que ninguém remove. Isso é a rocha. Aí Deus falou com Moisés, Moisés, fala com a rocha. Quando você tiver uma pedra no seu caminho, no meio do deserto, pode falar. Como Deus mandou Josué falar com a muralha. Cai com a muralha. E o povo gritou para a muralha cair assim. Irmão, fala com as pedras, que as pedras se removerão. Porque a Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Irmão, clama. E aí Deus mandou Moisés tocar naquela pedra. E aí aquela pedra jorrou água. Eu queria que você, na sua mente, imaginasse uma cena linda de uma grande pedra, num grande deserto, e um grande povo, que eram quase 2 milhões de pessoas. E aquele homem falou com aquela pedra. No momento que ele falou com aquela pedra, e que ele levou aquela pedra e bateu naquela pedra, dela se aguardou. Eu queria que você pensasse o seguinte: aquela situação que é como uma pedra, aquela pessoa que é como uma pedra, ninguém move ela. Você vai falar, Deus vai te mandar você tocar e vai dizer, Jesus disse em João 7:38, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você estiver no deserto, não reclame, coloque-se diante do Senhor. E Deus vai mandar fluir a água da rocha. Quantas pedras vão se levantar no seu caminho este ano, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor Deus pode fazer. fazer brotar a água da rocha. Aleluia! Eu quero que você ore neste momento, que você entenda neste momento que Deus está te preparando para enfrentar o deserto da vida. Mas que você vai sair desse deserto vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus. E quando aparecerem pedras no seu caminho, Deus vai te dar a ferramenta certa para você poder bater na rocha e ela vai brotar água da vida. Oh, amado, nesta noite, ó Pai, a tua santa palavra, ela é poderosa para nós. Talvez tenha lá pessoas, Senhor, que estão esquecidas dos milagres do Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, faça lembrar agora das maravilhas que o Senhor já operou em nossa vida, para que nós não possamos ser ingratos, mas que nós possamos lembrar do Senhor e entregar a nossa vida ao Senhor, ó Pai. Pai amado, também quero te pedir, ó Pai, nesta noite, Senhor, que o Senhor Deus seja falado, perdoando nossos pecados de reclamação, de murmuração, de ingratidão, porque muitas vezes nós somos humanos e fazemos isso. Mas, ó Pai, eu quero te pedir, Pai, que pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua vontade, Pai amado, que o Senhor Deus seja perdoando a cada um, ó Pai, que nós possamos aprender, ó Pai, a nos lançar aos teus pés, aprender, ó Pai amado, que há tempo de estar calado, há tempo, Pai amado, de nós colocarmos a boca no pó, para nós não compartilharmos em silêncio, se nós nos prostrarmos ante o Senhor, porque o Senhor mostrará a sua glória para nós. Ó, palavra de Deus, por cada vez que você está, vai mostrando a sua glória, Pai. Mostra a sua glória, Pai. Mostra a sua glória, Pai amado, para aquele e aquela que está sedento neste momento, meu Pai. Mostra, Pai amado, a tua glória, Senhor, para aquele que está cego, está triste, está angustiado, está desesperado, está aflito, está sozinho, está com sede de ti. Mostra a tua glória, meu Pai. Eu quero te pedir, ó Pai. Oh Deus, também quero te pedir, ó Pai amado, que nós possamos ver, ó Pai amado, essas rochas. Eu quero falar agora para a rocha da desilusão, para a rocha da falta de amor, para a rocha da pobreza, a rocha da dureza de coração, da dureza de mente, de entendimento, da incredulidade, em nome de Jesus. Eu quero falar agora para a rocha da pobreza, da rocha da enfermidade, sai em nome de Jesus, que de ti brote água, que do coração mais duro, da mente mais fechada, possa brotar a água da vida, que é Jesus. Oh, Pai amado, eu quero te pedir por cada coração aqui agora, que nenhum coração que aqui está, nem das crianças, nem dos adultos, nem de ninguém possa estar duro. Oh, Deus amado, que nenhum coração possa estar duro, Pai amado, nenhum coração, mas que nosso coração possa ouvir a tua voz, e nosso coração possa brotar a água da vida que é Jesus. Oh, aleluia, Pai amado, quando o Senhor Deus faz brotar a água da vida, significa que nós não vamos passar sede. Oh, minha irmã, saiba disso. Se você estiver no deserto, lembre-se que em seu coração brota a água da vida. Tem água brotando de você. Você não tem que passar sede. Você não tem que passar sede espiritual, emocional, porque dentro do seu coração está brotando a água da vida, que é Jesus. Oh, Deus amado, nós queremos falar agora para aquela rocha que está dentro de casa. Talvez é o esposo, o filho, o irmão. É alguém amado que está lá dentro e que está lá como uma rocha. Mas eu quero pedir para hora que daquela rocha brote água da vida. Que a cidade de Messina, amado, pessoas, meus amados, que tem perna para ir na festa, que tem perna para poder passear, mas não tem perna para ir na igreja, meus amados, que essas rochas venham se mover, amado, e que nós venhamos aclamar para essas rochas, amado. Oh, Deus amado, no nome de Jesus, que já falava, fazendo brotar agora, em cada vida, fluir essa água da rocha, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.